O Alfa Oscar, direita na Prua 080, autorizado LS 10 para 2000. 080, 10 para 2000, LS, autorizado, é com a Fox. 776, reduz para 2009 no 776, desce para 4000 bem. 76, eu estou sequenciamento esquerda proa 010, proa 10, limite dessa proa será o ILS. Esquerda 10, ILS. 1273 Gol, chama agora Recife, 1325, alterna 1288. 2385, 288, 1273. 1884, reassumindo a proa de Duna, desce para 2000, autorizado ILS. Assuma na Prodiduna, Duna, autorizado LS, desce para 2000. Desce 2000, Prodiduna, autorizado LS, 184. Complete the final, contact tower 11895, 11895. 11895, Conor 076, goodbye. Bye. Tower to tower, Conor 076, ILS, runway 10, good evening. Conor 076, good evening, continue your approach, I will report runway 10 vacated, 181010. Condo 076 will continue the approach. Degrees, 190 knots. Zindo, vai seguir um Bravo Eco 20, uma milha para a Duna. Pode deixar reduzindo. Pousão no zero. Número 2, é qual fala? Condo 076, clear to land runway 10, wind 080 degrees, 20 knots. Condo 076, clear to land runway 10. Nono 940, decolado às 48, controle em 199, decima 8, bom voo. 198, obrigado, tchau. Controle Salvador, uma boa tarde, com 940. Boa tarde, 40, sobe 360, voa da presente da El, 940. Presente da El, subindo para 360, voa no 940. Meia, desce para 2000 pés, reassume na proa de Duna, reduz para 180, autorizado LS, reporta estabilizado, 776. Proa de Duna, sete, chama Recife no 3325, alterno 1288, 3897. Copiou 3897, boa tarde, bom trabalho. Obrigado, bom. Papa Romeo Eco Alfa Oscar da Presente solicita pouso visual na 107. Sim, sem condições de realizar uma base curta final na 107, tem duas aeronaves prosseguindo para pouso na 102, Boeing da Gol. Na afirmativa agora, Eco Alfa Oscar. Gente, base curta então, reporta final 107, embaixo travado. Base pela direita da 107, plano cancelado 850. Reportará, Eco Alfa Oscar. Condor 076, underground at 50, Salvador, ground now, 121.19. 119 on Condor 076. Photo ground, hello, Condor 076, we on Alpha. Condor 076, Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, Condor 076. O Eco Alfa Oscar, check trem, pouso autorizado, pista 17, vento 080 graus, 19 nós. Baixou e travou, final 17, de base para final, Eco Alfa Oscar. Torre Salvador, boa noite, é o voo 1884. Voo no 884, boa noite, continua a aproximação, aguardando o eixo livre, o ajuste 1010. Ok, então prossegue na aproximação, ajustado 1010, voo 884. Condor 076. Go ahead, sir. Can you give us local time? Firm. Condor 076, local time in Salvador. Local time, 0553. 0553, thank you very much, Condor 076. Gol no 884, pouso autorizado, pistão no 0, vento 0, 8, 0 graus, 19 nós. 884. Eco Alfa Oscar no solo 53, confirmando o pátio. Próxima direita, ao estacionar frequência livre. Salvador, boa tarde, voo no 776, localizado. Localizado. Confirmando, voo no 776, chamou a torre. Bem, obrigado, estabilizado, localizado, voo no 776. Sim, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, número 2, o ajuste 1010. Gente, 1010, o ajuste, chamará, aguardando autorização, está embaixo para lá. Romeu 884 no solo 55, libera próxima direita via Fox, solo no 21, decimal 9. Libera na Fox, são 219, 884. Salvador, boa noite, boa noite, 84, levando na Fox. 080 graus, 179. Liga o posto, com 1977. Chama Recife agora, 13325, alterna 1288, no 940. 3325, 288, vou no 940, graças. No 776, no solo 57, libera a próxima direita via Fox, solo no 21, decimal 9. Libera na Fox, no 219, no 776. O Salvador, no 776, libera na Fox para táxi. No 776, autorizado Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, no 776. Paulo Salvador, boa noite, está 3197 com a informação Quebec para autorização Galeão. 3197, Galeão tem 380, tem aprovado, Quebec correta. O senhor está pronto para cópia? Pronto, prossiga. 3197, autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via Aperos, Luno 0 até SMAP, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, após direto. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, nível de voo autorizado 380, controle 1 no 9.8, transponder 5542, TAM 3197. Sim, autorizado Galeão, moto conforme a plano, nível 380, saída, decolando da pista 1-0, primeira curva à direita da El, Leda, Bridge. O controle 198 e o transponder 5542, TAM 3197. 5542, cotejamento correto, TAM 3197. Portão 03, chame quando pronto para o pushback, acionamento. Camarada, 3197. Paulo, Hotel 3197, para o pushback, acionamento, posição 03. 3197, no portão 3 tem livre pushback, acionamento, chame táxi. 3 livre pushback, Salvador, boa noite, dono do Euro 3, centro da Quebec para Brasília. 3, Quebec, correto, Brasília, eu tenho o nível de voo 360 aprovado, pronto, cópia. Volta. Voo número 3, autorizado, Sierra Bravo, Bravo Romeo, na APRO, Zulu, no 7, nível de voo 360. Decola da pistão no 0, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor, voa Elefa. Em Elefa, intercepta para o Zulu no 7. Controle 1 no 9, decimal 8. Aciona 5563, gol no 6 no 3. Autorizado 360, para o Zulu no 7. Decola da 1 no 0, curva na direita após decolagem. Na saída, Arbor após voa Elefa. E intercepta para o Zulu no 7. 119,8, 5563, gol no 6 no 3. 5563, contingimento correto, gol no 6 no 3. Portão 4, chame pushback, acionamento, senhor. Camarão. Paulo, Terra 3197 para o táxi com 165 a bordo, 4 horas, alterando Campinas. 3197, autorizado táxi à direita, até o ponto de espera para o 0, ajuste 1010. No ponto de espera, chame torre na frequência 1 no 8, decimal 95, tá 3197, tem um bom voo. Gente, autorizado táxi à direita e esquerda, no ponto de espera, chama a torre 295, ajuste 1-0, 1-0. 3197, um bom trabalho. Romeu e Salvador, boa noite, da 3197, pronto no Porto Espera da 1-0. 1-97, está autorizada a linha de colapso da 10, o vento é de 0,80 graus com 15 nós. Sim, está autorizado a linha de colapso na 10, da 3197. Decolou agora aos 2-8, controle 119-8 agora. Bom voo. 19-8, um bom trabalho, está 3-7. Controle, boa noite, está 3-7, decolou, perfil da El, Leda Bridge. 3197, contato radar, saída da Elfo, e mantém a nível de voo 380. Autorizado 380, saída 3197. Controle, possibilidade de voarmos direto ao bridge, o T3197? T3197, aguarde coordenação. Graça, guarda. TAM 3662, acione identificação, autorizada a chegada à Mare. Desça para nível de voo 050. 050, TAM 3662, acione identificação, autorizada a chegada à Mare. TAM 3197, autorizada direto ao bridge. Direto ao bridge, obrigado pela coordenação. Salvador, gol no meio, no 3, quanto para o pushback, acionamento. Portão 4 aprovado, chame táxi no meio, no 3. Táxi, gol no meio, no 3. 3197, chame centro Recife, na frequência 133, decimal 25. 133-25, 3197, bom trabalho. Beleza, 3662? Can 3662, prossiga. Agora pro altura? Autorizado o ITAP da presente, Can 3662. Então, 3858, acione a identificação, autorizar a chegada à Mari, desce para o nível de voo 060. Salvador, gol no 613, 163 a bordo, 6 horas e 30 de autonomia, alterna palmas para o Brasil. 163, palmas 3:30, confirma, senhor? Afirmativo. Copiado, gol número 3, táxi aprovado à direita, ponto espera pista no 0, ajuste meio 10. Ponto espera pista no 0, chame torre 118.95, número 3. Poderia confirmar o indicativo de palmas, senhor? Sierra Bravo, Papai Juliette. Papai Juliette, ciente com voo? Tá, tudo. Boa noite. 885, autorização Guarulhos, quente da Quebec. Decola para o K10, o vento é de 0,80 graus, com 13 nós. Decolado no 0, gol número 3. 60, guardando Israel, Lisa Bridge, gol no 885. Afirma. 2885, pronto para cópia. Romeia 13, decolou aos 4-2, controle 119-8. 19-8, boa noite, legado, Romeia 13. 18-58, desça para 3.000 pés, ajusta no 090. 3-4-8-5. Boa noite, autorizado para Serra Bravo Golfo Romeo, via Arthur Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu. Após direto posição TRIG, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, decolando pistão no zero, primeira curva à direita, subida da L, Leda, Bridge, controle 19.8, transponder 5566, gol no 885. Aqui autorizado Guarulhos 360, rota do plano, Kepler Zulu 16, Belo Horizonte, direto TRIG. O decola da pista 10, curva direita, nada é, o letra após bridge, vai interceptar para o Zulu 16. O controle de saída 119.8 e o transponder 5566, no 885. Correto, no 885, informação em curso a Romeu, chame pronto para o posicionamento. Vai escutar, Romeu, obrigado, 885.